Se eu deixei a porta aberta no meu coração, você pode entrar sem me avisar, mas só entenda, já não é fácil me achar. Me perdi na tempestade da desilusão. Tudo que sofri, apenas senti sem ter você. Mudou de vez a direção. Só sei que você faz tanta falta. Só penso em como poderia ser. Mas sei que o meu desejo é relativo em poder amar demais você. Se eu encontrar palavras que possam fazer resumo de mim, tudo que sempre quis te dizer, talvez eu mande o meu pra você. Só sei que você faz tanta falta. Só penso em como poderia ser. Mas sei que o meu desejo é relativo em poder amar demais você. Encontrar palavras que possam fazer resumo de mim, tudo que sempre quis te dizer, talvez eu mande um e-mail.